A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Os videogames tiveram um lugar muito especial nas vidas dos adolescentes dos anos 80 e 90, né? É claro que a gente queria mesmo era fazer amor com as garotas, mas a incompetência para a arte de deitar-se nu ao lado de uma menina nos deixava apenas com o videogame como fonte de diversão. É verdade. No meu caso, nem isso, pois, como muita gente já sabe, eu troquei um console Dactar por uma surra. Isso causou muita comoção às pessoas. Causou, cara. Tem a gente querendo me doar um Atari. Depois disso, nunca mais tive um videogame, né? A gente até falou naquele episódio, acho que foi o 23 ou 24 do Agente 86, a gente relembrando lá do Street Fighter e tal. É, e tá disponível, as pessoas podem ouvi-lo, podem inclusive. Ouvir lá. É. E como já falamos aqui sobre Atari, agora é a vez de falarmos do grande divisor de águas da vadiagem adolescente. Pois quando isso apareceu, levamos os nossos Ataris e Odisseis para as ruas, né? Para fazer enormes fogueiras, pois o que ontem era ouro, hoje não vale o peso em merda. E a molecada tacando fogo nos Ataris, eu, não, dá pra mim! Vamos então falar do grandioso Nintendo. O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada. A gente achou que era besteira ficar aqui falando de como era o console e tal. Então, mais uma vez, a gente abriu lá na web a oportunidade dos ouvintes contarem suas histórias. Então vamos logo a elas, Walter. O ouvinte Fábio Cava disse, abre aspas, eu tinha a versão imunda do Nintendo, o Turbo Game da CCE, que cabia os cartuchos americanos e japoneses. Isso era o Dactar da Atari. Era o Dactar, é verdade, da CCE. Segundo ele, era uma desgraça. E com a ausência de memória, não tínhamos na época o save game. Isso fez muita diferença. É que teria evitado lesões nas córneas de muitos moleques. Pois pra zerar, por exemplo, o Tartaruga Ninja, levava umas 8 horas pra chegar ali no final. Lembro de uma vez no auge da minha alegria, dando um cacete no destruidor, dedos suados, ombros doloridos, quase zerando o joguinho. O meu irmão mais velho passou do lado do videogame e deu um tapa na fita, saca? Causando o imediato travamento do jogo. Um barulho horrível, isso aconteceu mesmo, aquele tá, né? Imediatamente levantei aos berros, arremessei o Turbo Game nas costas dele. Caramba! Até imagino, explodindo igual o Didi fazia, né? Pá, né? O desgraçado do aparelho não quebrou, o que me deixou sem argumento pra ganhar o Mega Drive. Sabe que esses dias aí eu falei pra minha mãe que a história do Dactar eu contei aqui no Agente 86. Ela falou, você tem que ver o lado positivo, pelo menos você não precisa usar óculos hoje. É verdade. A ouvinte Raíza disse que o cabeção do seu irmão mais novo certa vez lavou um cartucho, pois sempre via ela soprando os contatos ali. Ele achou que era melhor fazer uma limpeza completa. Já o ouvinte Márcio Lemos disse que certa vez foi até o Paraguai com o tio para comprar um console lá em 1993. Ele disse que a viagem foi um inferno, pois primeiramente ele passou mal dentro do ônibus. A gente precisa fazer um episódio só de viagens ao Paraguai. Tem muitas. Ele disse que a viagem foi um inferno, que primeiramente passou mal dentro do ônibus. Ele vomitou em um suposto traficante de maconha. Isso é tenso, hein, cara? Segundo ele tá aqui, ó. Você vomitando no beira-mar. Colocou aqui, aí sabemos que vomitar em um cara deste não é muito salutar. Ah, não. Depois ele teve que passar na fronteira pelo mato e caiu de cara em um monte de bosta. e muitas outras barbaridades. Aí já em Curitiba, ele disse que descobriu que Nintendo teria de ser decodificado. O pai dele levou até uma eletrônica daquelas de esquina, daquelas bem duvidosas, para fazer o ajuste. E quando foi buscar, descobriu que o estabelecimento havia sido fechado, levando o fabuloso Nintendo dele para bem longe. O Jonathan Inglis, a gente teve que dar uma condensada no e-mail dele, porque tava gigante. Estava eu feliz e contente com o presente que ganhei no Dia das Crianças, lindo e moderníssimo Super Nintendo. Que tecnologia, os gráficos eram perfeitos. Certo dia comprei um jogo viciante chamado Donkey Kong, era do macaco. Não, era chato esse jogo, viu, Jonathan? Era muito bacana ver aqueles dois macaquinhos fazendo estripulias para fugir dos jacarés e pegar algumas bananas. Acordei cedo, tomei um banho e bebi um delicioso copo de Nesquik. Muito bom mesmo. Era chocolate ou morango, Jonathan? Eu gostava do morango. É bom. Liguei o videogame e comecei a jogar. Incansavelmente fui jogando ali o dia inteiro, só parando para comer alguma coisa e mijar um pouquinho. De repente minha irmã chega em casa gritando: sai da minha vez! Tinha isso, né? Tinha que aguentar a irmã. Aí eu falei: ah, não enche o saco, tô quase zerando, depois você joga. Aí ela ameaçou: se você não deixar eu jogar, eu vou falar pra mãe. Aí eu vi que a porra ficou séria e logo pensei: putz, e agora? Todo o meu suor e os meus calos serão em vão? O que posso fazer para essa menina desistir de me atrapalhar? Nisso ela fala: deixa eu jogar ou eu desligo o videogame. Cara, essa história já estava com um final quase certo, que seria ela jogando e perdendo tudo e fazendo com que todo o meu trabalho fosse água abaixo. Ao vê-la com a mão em cima daquele botão off, me bateu o desespero. Sem pensar, rodei aquele belo joystick que tinha 4 botões coloridos e, como se fosse a funda de Davi, mirando na testa de Golias, eu girei, toma! Bem no meio da mão da minha irmã, que na mesma hora deu um grito muito alto: ah, moleque! Você quebrou minha mão! Aí eu fiquei como se fosse o Chaves, saca? Quando ele é paralisado. Na mesma hora entra a minha mãe no quarto perguntando o que tinha acontecido. Aí vocês já sabem, né, o que aconteceu. Moral da história: alguns meses de castigo, minha irmã com a mão preta por algumas semanas e eu com a bunda doendo de tanto apanhar. E pra finalizar, não consegui zerar o Donkey Kong. Cara, isso aconteceu demais mesmo. Bem, treta, Jonathan, de irmão e tal. Galera, lembrando a todos, Facebook A Gente em 86, dê uma sacada por lá, curta nossa página e tal. Tem também o nosso site, agenteem86.com.br. Lá você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail falecom@agenteem86. Dá sempre pra mandar uma história bacana aí do teu passado cheio de sujeira. E toda segunda e quinta-feira, um episódio novo. Outra história aqui é do Fábio Fernandes, vou dar uma condensada também porque é gigante. Abre colchetes. Eu vivia sonhando em ter um videogame melhor do que um Dactar, né? Que era o Atari dos losers da época. Alexandre Moreira atesta isso, sim, viu, Fábio? E ele falou que a grana que ele ganhava era só pra farra. Então ele foi mandado embora de uma empresa que trabalhava, juntou o FGTS de 2 anos e meio. Caramba. E conseguiu comprar o tal Turbo Game da gloriosa CCE. E novamente lá estava eu, após anos, com um game genérico e com a alma tomada por um sentimento novamente loser. Joguei o jogo que veio, o Double Dragon 2, com aquele herói que era um alemãozinho de mullet sem graça nenhuma. É verdade. Em 15... Ficava um dedinho apontando assim pra que lado ir. Em 15 dias, o game já estava debaixo da cama, na caixa, guardado, e eu sem dinheiro nem pra tomar um velho barreiro. E o que eu queria era comprar o Mega Drive da Sega. Sega! Mas naquela época, pelo que eu lembro, o valor dele era alto demais e eu teria que usar o tal FGTS, traficar de dia e me prostituir à noite pra conseguir a grana. Após alguns dias, eu voltava da caça a um emprego, e naquela época já era técnico em eletrônica e escapei de fazer um curso de datilografia e trabalhar em algum despachante. Pra quem não sabe, temos um episódio de curso de datilografias. Não me lembro o número, mas vai dar uma procurada lá. Aí ele fala assim: à noite eu encontrei um amigo e papo vai, papo vem, tocamos no assunto do game. E ele me disse que tinha um antigo Mega Drive queimado. E eu comentei do meu Turbo Game CCE, que estava guardado sem uso. Aí ele fez aquela cara de malandro e num rápido sentimento de vou passar a perna no Fábio, ele emendou: quer trocar pau a pau? Pau a pau. Eu disse: demorou, Jomir, vamos trocar agora. Jomir, será o economista? Passei pra ele o Turbo Loser com um cartucho e ele me passou o Mega Drive zerado com 8 cartuchos, 2 controles, porém tudo queimado. No outro dia fui direto comprar a peça queimada e quando foi às 15 horas daquele dia eu já estava jogando Road Trash 2 com gráficos 16 bits e som estéreo, o que iria durar até a madrugada do outro dia. Joguei tanto que não deu tempo de pensar no Jomiro jogando o jogo do alemãozinho de mullet. Nesse período eu fui o ser mais feliz daquele quarteirão, pois consegui esquecer por algum tempo o futebol, uma vizinha candanga que eu passava o cerol, meu fusca, a cachaça, o cigarro de Marley. Pra fechar, Jomir, você se fudeu, meu nobre amigo.